Somos bilhões nesse universo, milhares pelas ruas. O mundo é tão complexo, até o reflexo me tortura. Pensei em quebrar o espelho, mas me sentiria só. Se nem eu às vezes me aguento, como esperar de você? É maior que eu sinto, te digo, não minto. Sozinho não dá, eu me tentei, até me isolei. A felicidade não se fez brilhar. Os dias tão difíceis de viver, as horas difíceis de passar. O mundo é sombrio sem você. Confesso, não posso negar que a gente projeta felicidade em um alguém qualquer. Depois se frustra, essa é a verdade. Tanto pro homem como pra mulher, minha vida é louca, estresse demais. Anoiteceu, eu não disse um bom dia. Deu um sorriso, se abriu para mim. A TV causa eco na sala vazia. Preciso dizer que as noites são frias. Pior que escolhi essa vida. Negócios, batalhas, meu corre, mil fitas. Eu, você e mais ninguém. Enquanto o mundo se mata, a gente vai além. Te amo e me entrego de alma. Não, não é só na cama. Por meio de espírito, unidos no foco gama. Você precisa entender que o tempo é rei. Que o tempo é rei. Tudo isso exige dedicação minha. O amor não enche barriga, o dinheiro não traz a felicidade. Eu já me cansei de palavras vazias, de cabeça eu vou me jogar. Nem que seja num vale de lanças, mas vale o meu corpo sangrado. Que acreditar que acabou a esperança de achar alguém que faça parte da minha loucura. Que valorize os meus sentimentos como se fosse uma enorme fortuna. Meu coração vale mais do que um cheque em branco do Wake. Meus beijos e abraços mais preciosos que a herança de um shake. Que se emocione com o simples, saiba que a terra redará nosso pó. E no passo seguinte é se empenhar no futuro melhor. Que a descrença seja no fútil e o útil prevaleça. E a sentença não seja amena para o inútil que quer minha cabeça. Por incrível que pareça, os olhos são armas letais. Meus versos não são imorais. A fumaça proibida é o caminho da minha paz. Paz aos que se dedicaram e lutaram até morrer pra viver no que acreditavam. Eu, você e mais ninguém. Enquanto o mundo se mata, a gente vai além. Te amo e me entrego de alma. Não, não é só na cama. Por meio de espírito, unidos no foco gama. Você precisa entender que o tempo é rei. Que o tempo é rei. A vida é passageira, não se apegue, mas valorize. Encontre a sua de fé, assuma a responsa e sejam felizes e vá até onde o seu coração chegar. Mantenha seus olhos fechados, pois insistem em te enganar. A beleza é um véu que te torna um réu. Pode ser uma poção de veneno embalado num lindo pote de mel. E surgirá um menestrel antes de o sol se pôr, pra se deleitar no céu. O amor é elevador, é o sentimento mais puro que por mim foi abandonado no fundo da gaveta, como um pijama que há tempos não é mais usado. É claro, nunca é tarde pra aprender, muito menos pra viver. Não tem hora pra dizer. Nesse exato momento alguém tem a sede de me matar. Só me resta esperar pra saber se falta coragem ou se falta um lugar. Deus, proteja esse filho seu. E faça ela entender, talvez não haja tempo pra um adeus. Tempo é rei, é rei.